Hoje, no Ilustres Desconhecidos, vamos ouvir os Do Make Say Think. Thank you. parte da promíscua cena musical de Toronto, no Canadá, os Do Make Say Think praticam uma fusão de jazz, rock e psicadelismo que os faz serem encaixados constantemente na grande gaveta do pós-rock. Formados em 1995 como um projeto musical agregado a uma peça de teatro escolar, ensaiavam numa sala de ensino primário abandonada, cujas paredes tinham pintados quatro verbos básicos: Do, Make, Say, Think, que a banda adotou como designação. Durante os dois anos seguintes, enquanto os Do Make Say Think ensaiavam na cave da estação de rádio CIUT de Toronto, foram-se juntando novos elementos. A formação resultante, com seis elementos, incluindo dois bateristas, gravou na sala de ensaios o seu primeiro álbum, homónimo, editado e distribuído pela própria banda no final de 1997. Thank you. Em 1998, a editora Constellation, baseada no Quebec, interessou-se pelos Do Make Say Think após ouvirem o seu primeiro álbum, acabando por reeditá-lo e iniciando uma relação que dura até hoje. Apesar de serem conectados com a família de bandas da Constellation, estão mais próximos das bandas da sua cidade natal, Toronto, mais concretamente dos Broken Social Scene, com quem começam a partilhar elementos desde 2001, após o lançamento do segundo álbum dos Do Make Say Think, Goodbye Enemy Airship, The Landlord Is Dead. Após a saída do teclista Jason McKenzie, a banda edita em 2002 And Yet And Yet, um álbum mais coeso, e começa a ganhar alguma exposição através do uso de alguns temas no cinema e televisão. Thank you. Em 2003, os Do Make Say Think lançam aquele que é considerado o seu melhor álbum, Winter Hymn, Country Hymn, Secret Hymn. É seguido por um interregno de edições de mais de 3 anos, durante o qual a banda anda em digressão e os seus vários elementos trabalham em projetos paralelos. Após sessões esporádicas de gravação entre 2005 e 2006, editam finalmente o seu 5º álbum, You, You're a History in Rust, seguido de uma digressão alargada, incluindo uma etapa japonesa premiada com um EP exclusivo, The Whole Story of Glory. Em 2009 é editado Other Truths, para já o último álbum da banda e o mais experimental até agora. Entretanto, musicaram filmes mudos dos anos 20, tocaram ao vivo na íntegra o seu 2º álbum, Goodbye Enemy Airship, The Landlord is Dead, e continuam em digressão, tendo passado por Portugal no dia 31 de junho deste ano, no Ótimos Primavera Sound no Porto. We'll be right back. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Do Make Say Think. Até à próxima.